achar o que eu faço. Vou deixar minhas modinhas todas feitas num compasso, pra depois da minha morte os invejosos não dizer que eu fiz fracasso. Não tem ferro, não tem ar.